Autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva direita, da Hélio da Bride, 5156 no transponder, 1208, controle, 5827. Upper do Luna 0. Confere. Pastor Juliette, tá 3662. Ground Condor 073, request startup and pushback, position 11. Pushback and startup approved, World Call Condor 077. 8 no solo 05, livre direito, solo 121, decimal 9. Direito 1219, o gol 1398, boa noite. O Salvador, muito boa noite, o gol 1398, livrando na sua escuta. 398, Alfa mantém antes da Juliette, gol 1398. 0, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça no nível de voo 080. Estou chegando a mar, desce para 080, né? Gol 1884, desça para 2000 pés, ajusta no 016. Para 2000 pés, ajustado no 016, no 884. Estabilizado a MS, 3258. Tan 3858, chame torre 118, decimal 6. 126. Azul 4070, reduz a velocidade para 220 nós. Senta, reduzindo para 220 nós, 4070. Oi, Salvador, boa noite. Altan 3858, final da 10. Tan 3858, cheque trem, autorizado pouso 10, vento 060 graus, 089. Autorizado pouso, pista no 0, tem embaixada travada, 3858. Romeu, Juliette, Bravo Serra, reduz a velocidade para 220 nós. 220, Bravo Serra. Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000, 515, Azul 4070. Juliette, Bravo Serra, desça para 4000, ajuste no 015. 4000 no 015, Bravo Serra. Oceané 6310, desça para nível de voo 050. descendo a 050, 6310. O mais rápido possível para o 09-398. São 3858 no solo 09, livre direito, salinho 21 no sinal 9. 219, São 3858. Solo Salvador, San 3158, livrou na Taxway. Quilo. Estabilizado, gol no 884. Alfa Juliette, portão 03. Ok, a gente tem condições de seguir por aqui, senhor, ou não? Posso prosseguir, posso prosseguir em frente, ok, perdão, a gente acabou se confundindo aqui, a gente segue pelo pátio de carga. Pro 070, reduz a velocidade para 1,90 mais. Redução 909, 4070. Via main apron, India and Alpha holding point 10, contact tower 186 and QNH 1016, Condor 077. Ok, está agilizando o portão 03, 3858. Agilizando para 1709, 4070. Estabilizou, gol no 884. Gol no 884, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 786, até daqui a pouco. Azul 4070, desça para 2000 pés, ajuste no 016. Autorizado final ILS, Xway, reposto estabilizado. 2000, confirma 1016? Afirmo, azul 4070. 110, 2000, 1016, reporte atualizado. Se Bravo Serra, desça para 3000 pés, ajusta no 016. 3000 no 016, Bravo Serra. Oceané 6314, correção, Oceané 6310. Desça para 4000 pés, ajuste no 016. Descendo para 4000 pés, 016, Oceané 6310. estabilizado LS, 4070. Azul 4070, reduza a velocidade para aproximação final, chame torre 118, decimal 6. Reduzindo para final, chama a torre 186, boa. Azul 4070, boa noite. Azul 4070, complete aproximação, número 2 para pouso. Sente, 4070. Juliette Bravo Serra, nessa prova, vai interceptar o localizador? Juliette Bravo Serra, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS-X-Ray, ajuste no 096. 2 mil, no 096, autorizado final ILS-X-Ray, Juliette Bravo Serra. Salva da Tower, good evening, condo 077. Confirm to Tower. Say again, Condor 077. Taxi to holding point and maintain holding point. Taxi holding point 10, Condor 077. Final, chame torre 118, decimal 6. Reduzindo, chamará 118,6. Torre, Salvador, Xané 6310. Xané 6310, continua a aproximação. Xané 6310. 6310, ciente do tráfego. Agora o número 2, continue a aproximação. Tráfego à sua frente, um Learjet na final da 10. Aguarde autorização de pouso, 6310. Ciente, 6310, reduzindo para mínima possível. O azul 4070, solo 19, libere a direita, chame solo 1219, 4070. Livrando, solo 219, boa, 4070. Juliette Bravo Serra, o vento 070 graus com 149, checa o trem de pouso. Baixou, travou, checou. Tem pouso autorizado, pista no zero, Juliette Bravo Serra. Bravo Serra, livre pouso, pista no zero. Solo 4070, livrou na sua escuta. taxi a via Alfa e aguarda antes da Juliette, o 4070. Juliette para 01, 4070, gráfico. 077, airborne 24, contact control 120, decimal 8. 120, goodbye, contact 077. Good day, Condor 077, passing 1,700 feet, climbing flight level 290. Condor 077, radar contact, Puka departure, climb flight level 290. Puka departure, climb flight level 290, Condor 077. Oi, Salvador, muito boa noite, Abjet 5827. 5827, boa noite, autorizado da linha, mantém cabeceira no zero. Linha, mantenho no zero, web 5827. Decolando 27, controle 120, decimal 8. Oito, boa noite. Espera, pronto, parceira 224. Controle web 5827. Web 5827, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 360. 360, pode voar da El, senhorita. Autorizado da El, web 5827. Da El 5827. Passaria 224, autorizado da colagem da 10, vento 070 graus, 099. série 224, decolada 30, controle 120, decima 8. 208, boa. Passaredo 2224, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 350. 350, perfil Momo, passaredo 2224. Consciente, frequência livre. Salvador, Gono 885. Consiga. Seria nossa autorização 360, barulho? Confirmo. Leda intercepta bridge, upper Zulu 16, e aí rota conforme o plano. Sana 5161, e o controle 1208, é o gol no 85. Olha, obrigado. 4, desça para 2000 pés, o Houston no 016. 2000 no 016, 0077, contact Recife Center 12685, it's on able 12545.